Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 2. Hoje falaremos sobre assuntos bem pegados, como sempre. Eu sou o Ed The Drummer, tô aqui com o João. O João, que é meu amigo, bem pegado. Como é que tá, João? Tudo certo? Opa, eu tô bem e... eu queria apresentar o Diogo hoje, mas infelizmente o lugar dele tá vazio porque ele tá viajando, então eu vou apresentar a minha esposa Aline. Então tá, eu sou a Aline, tá tudo bem comigo, continuo tentando botar ordem, inclusive no seu Michel. Opa, opa, opa, eu sou o Michel. Ainda não tô usando meia, mas eu sei que daqui 2 semanas já vou começar a usar a camiseta de manga comprida. Bem pegado. Que isso? E tô aqui com meu irmão chamado Dandy, ou Andros, como preferir. Conhecido popularmente por aí como Dandeco Vida Louca. As mina pira. E no podcast de hoje, como comentei, vamos falar sobre um assunto bem pegado. Hoje vamos falar sobre peixes, mas necessariamente sobre símbolos. João, tu tem um peixe no teu Fusca? Ainda não, mas pretendo colocar. E o teu Fusca tem água dentro pra colocar o peixe? Não, porque o motor é refrigerado a ar, né? Que emoção! E o carro dos Marquete, algum dia vai ter o peixinho cristão atrás? Já ele teve, mas a gente tirou. E por que vocês tiraram? Porque ele caiu. Tá beleza, Edson! Então beleza, João! Nós vamos falar hoje sobre o peixinho lá e outros símbolos. Pra começar, diz pra nós o que que significa o peixinho cristão. É um símbolo cristão, muito conhecido, todo mundo vê, mas será que todo mundo sabe o que que significa? Bom, então o peixe ele foi um dos símbolos do cristianismo e o peixe era alimento básico entre os judeus. Embora 2 vezes tenha sido objeto de milagre, e assim como o pão tornou-se símbolo de Cristo. Assim também o peixe pode ser lembrado como provisão de Deus, uma vez que o peixe era um alimento essencial, a profissão do pescador era comum. O Senhor Jesus usou a figura do pescador e da pesca para exemplificar o discipulado e a abrangência do reino de Deus. Interessante. Outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar é que o peixinho, muitas vezes, ele vem com umas palavras dentro, né? São letras... se eu não me engano, são letras gregas, né? Exato. E ele tem um nome também, o peixe, né? Ele tem um nome chamado... como é que é mesmo o nome? Isso, essas letras gregas aí que tu tá falando, isso se chama acróstico. Não! Acrônimo? Não, acróstico. São formas textuais onde a primeira letra de cada frase ou verso formam uma palavra de frase. 100% cultura. Isso aí. Isso aí. Tá, e qual que são as letras que fica sempre no meu nome? I-C-H-T-H-U-S. É e o que que significa isso? Jesus Cristo é Deus, Filho do Salvador. Não é verdade. Há discordâncias. Opa. Na verdade, isso aí é peixe em grego. Só que, como tu disse, é um como é que é? Acróstico. Acróstico. É a palavra difícil de falar. Pra mim, pelo menos. Aí essa palavra, ela é, digamos, as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Do grego, no caso. Então, peixe em grego significa, é as iniciais, os caras fizeram, pegaram cada letra e botaram assim, Jesus Cristo é o Senhor Salvador, isso aí? Jesus Cristo é filho de Deus Salvador. Tu vê só como Deus escolheu o nome de Jesus bem certinho. É. Sem erros. Ou talvez eles botaram que aquilo lá significava peixe, porque... sei lá. Mas é uma palavra. Bom, Deus, né? O animal mudou de nome depois que Jesus veio ao mundo. É, porque se tu pegar, por exemplo, são... As letrinhas lá que ele faz, essa palavra, que a palavra é itis, né? Itis, né? Na verdade, em grego, essa palavra seria Jesus Christus Theou Iukos Soter. Nossa! Nossa! Fiz curso em grego no Senai, lá em Caxias. Instituto Universal Brasileiro. Tem que ver isso aí, a gente tem 2 gregos no grupo de jovens, hein? Eles vão cobrar. Não tô entendendo nada, vocês estão falando grego aí? Falando grego, literalmente. Tá, então, que nem o Dandy disse ali, é ictus, né? Esse ictus, no caso, significa peixe, e é as iniciais das palavras Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no grego. Inclusive, o pessoal que se tem, às vezes bota esse adesivo, ou negocinho do cara tem aquele, tipo, parece um I, um X, um O com isso no meio, um Y, um E, né? Eu achei umas imagens aqui bem pegadas. Uau. Sei lá, cara, eu botei no meu carro e não sabia o que significava isso aí. É, mas só que o que tu tinha no teu carro não tinha as palavras dentro, né? Ah, é o peixinho, né? Moderno. Peixinho. Mas sabe por que eu andei pesquisando como que os cristãos se comunicavam através desse peixinho? Por quê? Porque eles desenhavam um arco-íris, porque naquele momento... Nossa, um arco-íris! Era um momento de perseguição da igreja, então os cristãos naquela época eram perseguidos. Então o que que eles faziam? Eles tinham um sinal secreto da fé, onde os cristãos se identificavam. Então um irmão da fé desenhava um arco-íris, tipo, na areia. Quer dizer um arco? Um arco, tipo um arco. Um arco-íris. Não, muito bem, muito obrigado. Desenhava um arco e quando passava um outro cristão, desenhava um outro arco, ao contrário. Isso formava um peixinho. Então eles identificavam, ó, que tem um cristão. Imagina tu chegando assim, aí tu desenha um arco. Era aí vem outro cara e desenha o outro arco. E formava um peixe. Então mora aí na Irmandade. Aí, dois arcos. Bem pegado. Se assar em Jerusalém. Acho que isso daí também é importante, como o Dante falou, né? Por que os cristãos... Ele falou que era uma maneira que os cristãos perseguidos tinham para se comunicar, né? Então, se reconhecer, né? Isso. Por que eles eram perseguidos, né? Então lá no início, né, quando a igreja de Jesus Cristo estava sendo fundada, né, os cristãos dedicavam sua crença de forma imoderada e incontrolável, e apenas a uma forma de sagrado, o Cristo, que os desvinculava do culto de Roma e ao imperador e dos deuses de seus ancestrais. Logo, seu culto pode ser citado como um exemplo bem acabado de superstição na concepção romana, não pelo que faziam ou pelo que seu mestre, no caso de Jesus Cristo, havia feito. Não era uma ameaça, reconhece Plínio, que era um governador da época, né? Ou um perigo a qual o Estado deveria se ocupar. Seu verdadeiro crime era que o deixavam de fazer, adorar os deuses do Estado quando solicitados, e isso era especialmente lembrado em situação de crises e calamidade. Então, naquela época, os cristãos eles não adoravam os deuses do imperador romano, eles não adoravam o próprio imperador, né? E isso naquela época era considerado a causa de todas as desgraças, né? Porque, então, aquele povo não tá adorando os deuses do imperador, o próprio imperador, e isso era considerado como a causa das calamidades que tinham naquela época. Interessante. É, além para se reconhecer, eles também marcavam templos, tumbas, com o peixinho pra dizer, ó, isso aqui é de cristãos, né? Então, e através do tempo, hoje também o pessoal utiliza, marca o carro, bota sei lá onde, faz tatuagem com isso daí. Engraçado que eu tava dando uma olhada ali, eu vi nos sites internacionais, porque são em inglês, que diz que os caras são, digamos, ateu lá, sei lá, eles fazem graça disso daí, né? Então, em vez de botar o peixinho atrás do cara escrito Ictus no meio, ou sem nada, eles botam e escrevem Darwin. Pra tirar os cristãos, né? Coragem, né, meu povo? Criatividade, né? Tem louco pra tudo. Mas olha só, vocês sabem que eu tava dando uma pesquisada biblicamente sobre a história do peixe, né? E o contexto que ele tem dentro da Bíblia é muito interessante, porque a maior simbologia do peixe é, ou pelo menos a mais conhecida, é a de Jonas, né? Porque Jonas passa 3 dias dentro de um peixe antes de pregar em Nínive. E depois disso ainda tem muitas mais ocasiões onde o peixe está presente, inclusive na Santa Ceia. Mas antes disso eu achei uma história muito legal lá em Mateus, que fala sobre quando Jesus e Pedro estavam chegando numa cidade e foram perguntados sobre se eles não pagavam impostos. E daí Jesus pede para Pedro ir pescar o primeiro peixe que ele achasse e abrir a boca dele e tirar de lá que ele iria encontrar uma moeda. E a moeda era o suficiente para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Então, assim, mas apesar de todas essas simbologias, não é o motivo principal que levou o peixe a ser o símbolo cristão. O símbolo cristão é... O peixe é considerado símbolo cristão justamente pela identificação que os cristãos faziam através dos arcos, né? Mas o peixe tá dentro de um contexto todo especial dentro da Bíblia, assim. Ele é muitas vezes citado e ele é muitas vezes apontado, assim. Mas é que também tem que... Eu lembrei agora, não sei se tá certo ou tá errado, mas passou um flash pela cabeça que dizia que Jesus disse pra alguns dos discípulos, né? Vocês são pescadores, não sei o que, de peixe, mas eu vou transformar vocês em pescadores de homens, né? Então, talvez tenha alguma ligação, não sei, né? Não sei explicar, mas... É que nem o João falou, né? Naquela época, o alimento principal é o peixe. É. Principal peixe. Não, mas é o mais abundante. E praticamente todo mundo era pescador, né? Porque esse era um dos alimentos mais... Bom, eu queria deixar bem claro que eu não como peixe e não gostaria nem de ser engolido por um peixe, como o João. Ele não come peixe. E o que que tu vai fazer se for trabalhar no Japão, Michel? Eu não sei, vou só comer massa. De lá que veio o Nissin miojo. E quanto a esse esquema de marcar então os dias atuais, digamos, atualmente, né? A gente pode ter pontos positivos e negativos, né? Quanto a isso. Positivo, claro, tu tá se identificando como um cristão. Só que ao se identificar como cristão, tu tá levando uma grande carga nas tuas costas, porque tu tá dando testemunho, né? Então, isso pode ser um ponto negativo também. Só que tem aquela coisa também, mesmo não sendo reconhecido como cristão, nós temos que dar um bom testemunho. Então, às vezes, acho que a pessoa pode pensar, eu não vou botar porque daí eu posso fazer qualquer coisa, né? Aí é que mora o perigo, é. Né? Até porque não é o peixinho, cara. Eu penso assim, não é o peixinho atrás do teu carro, ou na tua camiseta, ou no teu corpo, no fórum de tatuagem, que vai te tornar cristão, né? É isso aí. E não adianta ficar se preocupando com o teu testemunho diante dos outros, porque tu tem um peixinho no teu carro, então tu não pode fazer cortar ninguém no trânsito. Mas a gente tem que saber que se a gente é cristão mesmo, tendo peixinho ou não lá, Deus tá olhando tudo que a gente faz, né? Isso aí. Aí não tem como fugir, tu pode tentar enganar os outros, né? Tirando o peixinho e não dando um bom testemunho, não queimando. Mas Deus tá vendo o que tá fazendo, então é profundo igual. Complicado a situação. Eu sou muito, assim, muito resistente a cristãos 007, como eu ouvi num estudo esses dias, que fala sobre os cristãos que gostam de, tipo, não gostam de se identificar, assim, não gostam, querem meio que se esconder, porque a própria Bíblia fala que tudo vai ser trazido a julgamento, né? Então, assim, tu vai te esconder dos outros, mas de Deus, que é o realmente importante... Não, tu não vai conseguir te esconder. Então, que espécie de aceitação é essa, de preocupação com Deus que tu tem se tu quer fazer coisas sem se identificar como cristão ou sem se identificar como sendo de Deus, né? Eu só não sou muito a favor disso, de as pessoas que ficam usando, sei lá, eu nunca usaria uma camisa, nunca usei uma camiseta escrita 100% de Jesus, sou Jesus, saindo na rua por aí, né? Não sei porque eu nunca fui assim também, né? Mas é que eu acho que isso é... Tá tudo bem, o pessoal pode ficar muito contra o meu pensamento. E dizer que isso é pra proclamar o evangelho e não sei o quê. Mas eu penso assim, poxa vida. Imagina se fosse eu, Jesus, e tem cada um usando minhas camisetas em volta, levando, botando meu nome, grudando meu nome em qualquer porcaria, pra falar a verdade. Sendo uma pessoa que só faz porcaria, um carro, uma casa, um caderno, qualquer porcaria tem um nome grudado. Pra mim isso é um pouco também de blasfêmia, né? Tudo bem, tem que proclamar, tem que fazer as coisas, mas tem que se dar o devido respeito ao nome de Deus, porque, na verdade, tu vai ver, não tem temor nenhum tu colocar o nome de Jesus em qualquer negócio, né? Então tem que ter equilíbrio. Ah, exatamente. Muito pela questão da banalização também, né? Hoje em dia tá meio comum, assim. A normal é tu não acreditar em nada, né? Sim. Tu acreditar em qualquer coisa que seja, mesmo que, sei lá, uma pedra vá sair andando... Por alguma força sobrenatural, hoje em dia é normal, né? Mas a questão da banalização é muito... Não sei se vocês lembram, tá, tem outros, eu vou fugir, vou dar um outro exemplo do que não tem nada a ver com o peixinho. Mas há um tempo atrás, eu acho que faz o quê? Uns 8 anos e meio atrás, mais ou menos, tinha um adesivo que todo mundo colava nos carros, que era tipo um negócio, um chiclé. Não sei se vocês lembram, que era tipo um negócio assim... Que fazia, era tipo um chiclé, uma tinta jogada. Porra de tinta, é, uma porra de tinta, era uma mancha, um negócio, né? Todo mundo tinha aquele negócio, era uma febre, era impressionante. Eu não tinha aquele negócio, mas não sabia por quê. Um tempo atrás, então, eu fui descobrir e entendi o que significava aquele negócio. E era um símbolo da nova era, aquele negócio ali. Todo mundo tinha, todo mundo usava, e significava o quê? Tava menosprezando o sangue de Cristo. Era um símbolo que deixava vulgar o sangue de Cristo, entendeu? Então tu pensa que aquilo significava o sangue de Cristo para quem não acreditava, o pessoal da nova era e tal. e estavam fazendo uma blasfêmia contra o sangue de Cristo, colocando pra tudo que é lado ali. Tinha até um outro, que era, tinha um muro, que um cara segurava a mão assim e ficava olhando, só tinha o olho de fora, né? Não sei se você lembra desse adesivo também. Lembro. Isso também era como se fosse o diabo, é símbolo também da nova era, como se fosse o diabo espiando e nos olhando, né? Então tem muita coisa por trás de tudo aquilo que a gente usa, né? De símbolos e coisas assim, tem muita coisa por trás. Bem complicado. E o João folheando e folheando a Bíblia. Folheando aqui, eu tava, na realidade, eu tava tentando buscar o significado disso que tu falasse ali, Nova Era, né? Então, na realidade, é muito difícil definir a origem do movimento Nova Era, uma vez que não possui uma organização formal. Na verdade, trata-se de um conjunto bastante amplo de conceitos cujo objetivo é destruir a visão judaica cristã da sociedade em substituição a uma visão mística e panteísta, semelhante à visão do hinduísmo. Ô, louco, tu vê, né? O negócio é do capeta. É, não é, não é muito bom isso aí. Tá, e daí tem também aquela parte que posso ficar meio... Sei lá como as pessoas vão interpretar muito aquilo que eu vou dizer, vou jogar aqui a pergunta pra vocês, né? Mas eu, a visão que eu tenho da cruz, por exemplo, né? A cruz tem um... É uma coisa muito, muito legal, tem um símbolo muito cristão, né? Como é que eu posso explicar isso em palavras? Então, a cruz tem lá. Eu acho muito legal que tem... A Igreja Católica usa muito a cruz com Jesus pendurado, Jesus morto ainda lá na cruz, né? E tem a cruz também sem nada, né? Mas, sinceramente, é um símbolo que as pessoas usam e que carregam pendurado no pescoço que é complicado, porque Jesus, como diz na Bíblia, Jesus é nosso amigo, nosso melhor amigo e tal, tá sempre... por perto, e eu não gostaria de carregar na minha carteira, por exemplo, uma foto de um amigo meu morto. Já pensou? Coisa macabra levar essa foto de um cara morto, né? E até porque eu sei que Jesus não tá pendurado mais lá na cruz, né? Jesus desceu, ressuscitou e foi, e tá lá do lado de Deus, né? Eu ia comentar isso aí também. Então é uma coisa... São vários símbolos de cristianismo que o cara tem que ter muito cuidado, né? Do que o cara tá usando, o que o cara tá fazendo, né? É difícil, tem que ter muita sabedoria pra gente entender, né? Saber o que é de Deus e o que é o mundo que está querendo colocar Deus, né, contra ali, Satanás, essa briga, esse negócio confuso e tal. Fora que, botando Cristo lá na cruz, lá, que por exemplo, toda a igreja católica, a maioria pelo menos, que tu vai, lá no fundo da igreja tem a cruz enorme com Cristo pendurado. Eu considero isso uma forma, digamos, é vergonhoso ter Cristo lá daquele jeito. Porque... Pelado. É, e naquela situação, sabe? Como tu disse, ele já ressuscitou. Então ele não tá mais daquele jeito. Sim. Ele saiu daquela situação. E depois todo mundo vê aquela situação com pena e coitadinho. É. Exatamente. Então, Jesus, a gente não tem que ter pena de Jesus. Porque Jesus a gente tem que ter como se ele fosse um herói, assim, né? Porque Jesus foi forte pra aguentar tudo que ele aguentou, né? Não tem que ter pena, ele sabe o que ele fez, né? É interessante porque o que a gente mais lembra e que as pessoas mais cultuam e fazem imagem é da parte em que Jesus mais sofreu na vida dele. Exatamente. Da parte em que ele tá mais fraco, né? E daí eu considero assim, pô, naquela forma que tu olha lá é vergonhoso pra Jesus, né? Bom, eu não queria estar pendurado em volta na cidade só de cueca, né? Ia ser meio... É. Já precisa botar uma foto minha só de cueca no Facebook. Fora que imagem é outra coisa. Tu comentou também ali, não sei se tu ia comentar alguma coisa, João. Sim, na realidade eu só ia fazer uma pergunta, né? Que, na realidade, pra vocês, qual seria o maior tipo de humilhação hoje na sociedade que a gente vive? Maior tipo? É que naquela... Ah, tá. Desculpa. Maior tipo de humilhação? Isso. Qual é a maior humilhação que uma pessoa pode sofrer? Um follow no Twitter. Ser ignorado. Ser ignorado. Não ser uma pessoa de escola. Ser excluído no MSN. Então, na época de Jesus, a maior humilhação, né, que uma pessoa poderia sofrer era ser condenado até a morte na cruz, né? Que era a pior condenação, a mais humilhante, né? Que era o pior castigo que tinha, era tu ser condenado à morte na cruz, né? Que primeiro porque tu ia morrer, tu ia sofrer. Uhum. Aquilo lá não é só a dor dos pregos ali, né? Tem todo um contexto que envolve, porque tu não morre na hora, no momento que te pregam na cruz. Tem uma série de complicações no teu corpo que tu vai sofrer, então não é de uma hora para outra. E também porque tu vai ficar exposto ali, né? Todo mundo vai estar vendo o teu sofrimento, então isso era a maior humilhação que tinha para uma pessoa, era ser condenado à morte na cruz. Como tu falou, tem vários símbolos cristãos, né? O do peixinho praticamente é um dos mais antigos, né? Tem a cruz também. Tem um símbolo que é chamado triqueta. Triqueta? Triqueta. Isso aí é que tu passa no pão pra comer ou... Sei lá, mas é... É negócio pra temperar salada. Sei lá. Bota triqueta. Que é esse triqueta aqui? Sei lá se tá o nome certo. Deve com salsinha, sem salsinha. Deve tá até errado o nome, mas... Indiferente o nome, o triqueta é um símbolozinho assim que tem tipo três peixes, né? Sei lá, entrelaçado assim, né? Sim. Três peixes entrelaçados, e aí significa a trindade, né? É um símbolo da Santíssima Trindade. Tá, e alguém sabe me explicar aquele negócio da cruz lá de Davi, não sei o que, da Israel, que tem o penta não sei o que, que é 5, e daí tem de 6, e uns esquema louco. Ah, sim, aí, a estrela de Davi. A estrela de Davi, que deu com 6 é da nova era, e 5. Cara, que viagem. Se eu não me engano, essa estrela de Davi não tem a ver com o judaísmo? Eu acho que sim, tem até na bandeira de Israel. É. Outros símbolos também tem alfa e o ômega, que são as letras do alfabeto bastante usadas na Bíblia, né? Pra simbolizar o começo e o fim. Mas agora, essa estrela de Davi, eu não sei muito... Não, a estrela de Davi tem 5, né? Ou não? São 5, né? É que a estrela, essa estrela aí pros pagãs, significam os 5 elementos, o ar, fogo, água e terra. Aí é 5, né? Ponto. Isso tá. Que é isso. E eu acho que tem a versão de 6 pontas, que daí é o negócio da nova era. Não, que daí tu pega aqui, ó, por exemplo, deixa eu pesquisar aqui, ó. Porque nós estamos na mão. Estrela de Israel. Porque Israel tem uma estrela própria, né? Uhum. Que tem na bandeira de Israel, coisa e tal. É uma estrela de 6 pontas. Então vamos ver. O que que ela fala sobre a estrela. Opa. Que é a estrela de Davi, no caso. Eu, né? Falei que é muito confuso. É aquela estrela, que não é uma bem uma estrela. É dois triângulos, pra falar a verdade. É dois triângulos sobrepostos. Uhum. Digamos, ao contrário do outro, né? Isso que é a estrela de Davi. São dois triângulos. E se tu for ver qualquer coisa que é... tem a ver lá com Israel, coisa e tal, tem que ter esse negócio. Uma vez eles botaram, porque sabe que tem aquela estrela de 5 pontas de cabeça pra baixo, que é o pentagrama, né? É isso, sim, né? Sim, sim. Tem até uma história que eu vi na minha cadeira de acho que era de marketing, sei lá. Tem, né? Sistema de informação tem essas cadeiras também. Aí tinha uma empresa daqui que mandava carne pra Israel, né? E vinha todos os caras ir lá pra ver como é que era matado, porque tinha que ter todo um ritual, blá blá blá, a vaca tinha que morrer virada pra Meca, e não sei o que, blá blá blá. E pra ir pra lá, ela tinha que ir com a estrela de Davi. Só que os caras nessa, eles se erraram na estampa, como é que se diz? No carimbo. É, o carimbo, não, no... Grafismo. Não, tem na embalagem, né? Sim. O desenho da embalagem, eles botaram uma estrela de 6 pontos, botava de 5. Aí foi. Ai, ai, ai. Fechou o pau, mal. Foi pra lá, voltou tudo. Voltou as marcas. Voltou tudo. Não sei, na verdade, não sei se eles mandaram de volta ou se eles botaram um fogo naquilo. Se eles destruíram tudo. Queima que é do diabo. É, não, sério, cara, só porque aconteceu. E os caras, imagina, sei lá, as não. Vacas passeando, como vai, diria, vaga pra lá, volta, vaga. Como diria, arroba sou Michael, ai que furo, né? Ai que furo. Tá louco. Mas é bem isso aí, cara. Então, e eles vão muito atrás de simbolismo, cara. Eles, simbolismo pra eles é tudo. Ele deixar aqui que nós fazia churrasco. Se tivesse uma, duas pontas, nós fazia churrasco igual, né? Não, se tu for pegar, por exemplo, lá, os judeus são bastante, né, nesse lado de simbolismo. Tem aquele, o candelabro de 7... Uhum. Sim. 7 velas, não sei como é que é o nome disso aí, eu não conheço muito, mas então não posso falar, né? Quantos penta tem na Bíblia, né? Pentateuco, pentagrama, Tem na Bíblia pentagrama? Pentecostes, é tudo penta? Não, mas a Bíblia... É que o Brasil é penta! O Brasil é pentacampeão, por isso que Deus é brasileiro. Se for analisar, a Bíblia também tem bastante questão de simbolismo de números no Apocalipse também, né? Sim, porque Apocalipse é um livro feito em símbolos. É, são 7 igrejas, que 7 é o número perfeito. Então são 7 igrejas, 3 é o número da Trindade, então 3 é o número de Deus. E quando fala de Deus, fala que Deus é santo, amor e blá blá. Ou se fala é santo, santo, santo, sim. Sempre em 3. Sempre três qualidades, né? Pra reforçar, pra dizer que é, que é realmente 3, é santo. É, Apocalipse, se tu não entende esse negócio de símbolos, o que o símbolo significa, tu não consegue entender Apocalipse no sentido que ele foi escrito. É, nesse sistema aí de penta, agora eu entendi que o Brasil não vai ser mais hexacampeão, porque na Bíblia eles penta, né? E Deus é brasileiro. Se Deus é brasileiro, não é hexa. Não é hexa. Mas que uma coisa curiosa é que Deus só é brasileiro desde 2002. Ou seja, é bem recente. Porque ele só... Mas é que eles estavam fazendo todo um... Né, tinha que chegar até lá pra chegar, sim, né? Com seu era esforço. Campeão. Né? Ah! E assim sucessivamente. Mas tinha que chegar com seu esforço. Se fosse pra ser penta direto, daí não ia ser justo. Mítico. E Deus é justo. E Deus é justo. Mas é isso aí, pessoal. Então, não sei. O que vocês acham, então, a respeito desses simbolismos e questão de símbolo pra... diferenciar cristão e símbolo não sei o que. Eu acho assim que pra diferenciar cristão de não cristão, cara, é o teu testemunho de vida e não símbolo nenhum, né? Isso aí. E que, cara, eu tenho minhas dúvidas, não é que eu tenho vergonha, mas eu sei que Deus tá me olhando igual, então primeiro eu quero saber muito o que significa o símbolo que eu vou estar usando, se eu vou usar, e vou pensar muito bem onde que eu vou colocar. Que eu tinha colocado o peixinho no carro e usei por um ano. Além do fato de ele ter caído, na verdade, eu queria ter arrancado ele mesmo, porque eu pensei, cara, isso aqui não tá dando bom testemunho, eu posso estar fazendo alguma coisa. Que nem aquela vez que eu falei pra vocês lá do casal que tava se beijando dentro do Uno, né, você lembra? Aí, voltando em Caxias, tinha um Uno na frente com uma família dentro, e então pai e mãe na frente e três carinhas atrás. Uma menina, o namorado dela e provavelmente a irmã da menina. E daí tava escrito assim, só Deus salva. Não tinha símbolo nenhum, mas tinha Deus no meio da história, né? E eu tava dirigindo o carro e olhei pra frente e de repente os caras se pegando, se beijando ali, né? Todo mundo vendo o estacionamento. E atrás do Deus, só Deus salva, né? Puxa vida, que testemunho. Mas eu tava, não me toquei que eu tava olhando pra eles. Eles perceberam que eu tava olhando. E daí eles, ah, agora eu vou avacalhar com esse cara aí. Acho que eles pensaram, né? Começaram na maior pegação lá, que tá louco, né? Dava nojo, não precisa nem olhar, tinha que olhar pros lados assim, apesar, né? Não tava dirigindo, tava parado esperando pra passar um cruzamento. Então, poxa vida, né? Que adianta tu botar um peixinho no teu carro se a tua vida tá um caco, né? Então, é mais ou menos por aí que eu tiro minha conclusão. E além desse só Deus... Como é que é? Só Deus salva? É, só Deus salva. Tem também aqueles outros, em caso de arrebatamento, esse carro fica desgovernado. Essa é boa, essa é verídica. Eu acho que o conceito, né, a simbologia do peixe, ela teve muito, muito valor, né, na época em que os cristãos eram perseguidos mesmo, né? Então naquela época lá quando... E perseguido não era assim de ser discriminado, os caras eram mortos à espada mesmo, né? Então eu acho que foi muito válido eles usarem dessa ferramenta, assim, era simples, era um risco na areia, com o dedo, com alguma vara, assim, né? Não tinha nada de especial. Mas hoje aqui, pelo menos na nossa região onde a gente vive, no nosso país, no nosso continente, sim, a gente não tem muito histórico de cristãos que sejam perseguidos, né? Pois é. Então, graças a Deus, de certa forma, a gente é livre, a gente pode até fazer mais que isso, a gente pode andar com um peixinho, a gente pode andar com a Bíblia embaixo do braço, que a gente não vai sofrer nenhum tipo de perseguição, né? Mas, então, eu creio que hoje não... Talvez seja mais para conhecimento histórico, assim mesmo, né? Que tu conheceu o significado do peixe, né? Mas como valor, assim, fundamental, eu creio que não tem sentido tu ter isso, né? Porque tu tem várias outras formas de demonstrar que tu é cristão, hoje em dia. Né? É uma forma de identificação, né? Cristianismo, mas não salva ninguém, né? Exatamente. É, pegando carona, assim, dando a mão na linha de raciocínio do Michel, assim... Eu acho que tudo bem colocar, tudo bem tu usar, tem que ter essa liberdade, se quer usar, usa, se não quer, não usa. Mas assim, arruma tua vida primeiro, sabe? Tenha consciência primeiro, tenha um arrependimento verdadeiro primeiro. E por último, vai atrás da coisa. Não coloca o peixe lá pra dizer assim, ah não, agora eu sou... Agora esse carro é de Deus, agora eu sou de Deus e tudo. E se realmente tu não tem esse... Não tem esse sentimento dentro do teu coração. Então, primeiro cuida de ti, cuida da tua vida. Tipo, ora pra Deus mexer no teu coração. E depois, sim, depois tu sentir a vontade, a necessidade de falar de Deus e de Jesus, seja com que forma for, daí é outra coisa. Mas primeiro a tua vida, primeiro o teu coração e depois outras coisas. Isso aí. Acho que é válido também informar que isso, a história desse peixe, isso aí é... Não existe na Bíblia nenhuma citação que fale sobre isso, né? Isso, então, não diz nada na Bíblia que os cristãos usavam um peixe para identificar isso. São estudos históricos, né? Que são relatos históricos que fazem referência a esse fato. Muito importante. Não que na Bíblia diz que os cristãos utilizavam o peixe para se identificar. Isso é estudos históricos. Moral da história, eu tenho que reconhecer que Jesus é o Salvador, que eu sou pecador, tenho que me arrepender dos meus pecados e confessar com a minha boca, aí eu vou pro céu. E não botar um peixinho no porta-malas do meu carro. Né? Exatamente. Eu acho que depois dessa, eu acho que a gente não tem mais o que falar. Eu acho que fala tudo, né, já. Mas que nem a Aline disse, eu acho que o cara pode ter liberdade de fazer o que quiser também. Não tem nada. Como a gente vê, depois acho que... é legal, a gente tá na freeway, De repente passa um carinho e tá ele é cristão. E depois tu vê, ah, tem um peixinho atrás, ele era cristão. É legal. Porque ele tem um peixinho atrás do meu, aí tá cena. Deixa passar. Que nem motorista de ônibus quando se vê, né? Pena que o áudio não capta aqui o movimento dos dedos, né? Mas várias pessoas fizeram isso aqui. Motorista. Se você fez o movimento do motorista de ônibus, dê joinha. Comentário, né? Mas é isso aí, então. Acho que é bem isso aí, como o pessoal comentou. Se o cara quiser usar, pode usar, mas é aquela coisa, né? Tipo, isso aí não acho que não... Como a gente viu, acho que não tem nada de mal, né? Esse símbolo, mas também o símbolo vai te fazer viver. E também tu não pode idolatrar o símbolo. Vai te fazer aquilo ali como tua verdade. Então a pergunta do dia será... Qual a posição correta de aplicação do peixinho? Eu tenho minhas dúvidas. Ele é pra cima, pra baixo, com a frente pra direita, com a frente pra esquerda? Com a bundinha pra direita. Eu acho que é de costas. É. Qual é o sentido correto? Peixinho Michael Jackson. Ele tem que ficar girando. Beleza, então. Tchau! Então tá, pessoal. Tchau, boa semana pra todo tchau. Mundo. Tchau! Tchau, tchau. Até mais. É mais. Dizer tchau, podcast. Tchau, tchau. E no Eu Falo, Tu Falas, Nós Falamos, nós vamos fazer alguns... Nós vamos dar algumas dicas de coisas, de livros, de vídeos, de várias coisas que podem vir a ser utilizadas pra você que gosta de coisas, entendeu? Então, também vamos ter a leitura dos e-mails, e como não temos e-mails pra ler, então eu trouxe um livro pra indicar pra vocês, muito bom esse livro. É um livro que dá pra te utilizar como devocional, pode ser utilizado também como discipulado, caso tu queira algum material. É um livro muito bom, que é ótimo, assim, pra pessoa ter um crescimento espiritual, assim, ter uma caminhada, né? O próprio nome já dá uma ideia sobre o como é que vai ser o andamento do livro, que o nome do livro é 49 Dias de Encontro com o Pai. Anota aí o nome do livro, 49 Dias de Encontro com o Pai. É um livro do Ed Leo, não é de Ed the Drummer, é do Ed Leo, né? E é um livro ótimo e ele trabalha em cima de uma teoria chamada, teoria não, é um método chamado RMAC, que é receber a mensagem, meditar a mensagem, aplicar a mensagem, compartilhar a mensagem. É muito bom e é bíblico esses princípios, o RMAC é bíblico, mas eu não vou falar para não dar muito spoiler, então se você quer um material de apoio para te ter um crescimento, se tu quer dar esse livro para alguém que, digamos, já passou por um certo, como é que eu posso dizer, né, já teve um pouquinho de edificação na vida dela, já conhece alguma coisa, dá esse livro, que esse livro vai ser para ela aprofundar uma intimidade com o pai, que trabalha assuntos bem profundos, bem pegados os assuntos, né? João, tu que é um cara que eu sei que já leu esse livro, e o que tu achou desse livro? Eu li ele, eu não cheguei a fazer todas as 49 lições, né? Sempre. Tá no meu projeto terminar as outras. Mas ele é um livro que ele é muito interessante, assim, seria indicado para quem está começando a caminhada cristã, né? Porque ele sempre começa com uma introdução de um versículo bíblico, cada uma das 49 lições. E então ele começa com um texto bíblico e ele tem algumas perguntas, assim, né, para te ir buscar na Bíblia. Ele pergunta para ti o que que tu achou, o que que tu entendeu pela mensagem. Então tu vai sempre estar lendo o livro, tendo a explicação do autor, tendo que procurar na Bíblia os versículos, mais alguma base para ti. Isso é sempre bom, tu ter que estar folheando a Bíblia. E tu vai escrever ali o que que tu pensou, o que que tu acha, qual é a tua opinião a respeito do assunto. Então, sempre seguindo a abordagem. Sempre seguindo, ali, exatamente. Diz. Então é bem válido, assim, porque não é, tu não vai ficar sem saber o que fazer, né? Cada lição ela vai dizer o que tu vai fazer. É bom que tu pode fazer sozinho ou como fazer com mais alguma outra pessoa. Tipo ou que um nem, discipulado. Ou que nem, não sei se tu lembra, que tá escrito no prefácio dele, na explicação do tipo de como se utiliza o livro. Tu pode fazer com a igreja toda também, né? Também, com a igreja toda. A igreja toda em conjunto e todo mundo fazendo junto e utilizando aquele método lá que ele tem como sugestão. É bem isso bom. Aí. Então tá, como nós não temos os e-mails, não temos perguntas para responder, não temos nada, não sei se no próximo teremos, acredito que sim, talvez, provavelmente, acho que era isso. Era isso. Tu tem alguma piada para falar? Não, nenhuma no momento. Então tá, beleza, Edson. Pelo amor de Deus!